ZYD 461. ZYJ 455. Põe na memória a rádio do seu coração. Rotai, há 10 anos, líder de audiência nas tardes da Tupi. Chegando! Minutos. Boa tarde, minha querida família Tupi. Com a graça de Deus, nessa quarta-feira, dia 10 de maio, tá começando o show do Heleno Rotai e nós vamos juntinhos até às 5 na tarde, campeã de audiência da Tupi. Já é. A alegria e o prazer de estarmos juntos mais uma vez. Nessa quarta-feira, com céu parcialmente nublado no Rio de Janeiro, com previsão de mudança no tempo para amanhã, né? A previsão para amanhã, quinta-feira, é de queda de temperatura e tempo chuvoso no Rio de Janeiro. Quero mandar um grande abraço para você que está aí curtindo o nosso programa em casa, no seu local de trabalho. Para você que está no seu carro dando carona para a gente, boa tarde também. Você que está aí na condução curtindo a Tupi, né? Pessoal, nos ônibus, nos táxis, nas vans, nas condes. Alô, meu amigo caminhoneiro! Rodando pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil, curtindo a Tupi. Boa tarde também, meu amigo motoboy, mototaxista. Tá todo mundo ligado na Tupi, no show do Heleno Rotai. E lembrando que hoje, né? Quarta-feira, dia 10 de maio, é o dia da cozinheira. Para você, minha amiga cozinheira e cozinheiro, um grande abraço. Eu costumo falar aqui, né? O homem não gosta muito de cozinhar, não. Agora, quando o homem diz, eu vou para a cozinha, né, e gosta do que faz, aí é show de bola. Tem muitos chefs aí de cozinha famosos, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Então, parabéns. Hoje é o dia da cozinheira, dia do cozinheiro. O abraço, o carinho de toda a família Tupi. O novo tempo de conquista. Super Tupi, você. Essa amizade tá sempre no ar. A família Tupi é a gente. É super audiência em todo lugar. Os ZYD 461. ZYJ 455. Põe na memória a rádio do seu coração.